vacina, todos que bagulho louco vai começar. Eles são sinônimos de espetáculo. Alegria. Criatividade. E é claro, muita pressão. Rede Gordo e DJ Dinho. Pressão. Atenção, caçadores. É chegado o grande momento. Adulto Pressão do Pará vai assumir o comando do gigante. Agora, a maior pressão de aparelhagem do mundo vai começar. A pressão vai subir. E aí, bobina? A pressão vai subir. pra ouvir vocês. E aí, meu parceiro Nenê? Homem que comanda, a Marilene Alves, já tá comigo. Tá curtindo aqui no Fubinho hoje. Bora, bora, olha que o bagulho tá doido, tá doido, tá doido aqui, ó. E aí, Jaque? É a loira da treta, é a primeira dama, fui das minhas, tá aqui, ó. Souza. Meu amigo Vico dos Caixa Baixa, amigo particular do Gordudinho, sempre dando moral pra gente, obrigado Vico, você, o Pipirinha. E aí, moleque? Pra Mascote, bora Thiaguinho, os garotos Red, bora Dona Sabrina. Dia 30 é aniversário deles, vai ser assim, ó. E dia 30 também é aniversário da panelinha. Bora, bora, vai. Tobal já falou. Hoje eu vou com o rolê. Hoje ele vai ficar doidão. E aí, chibata do rock? Fica loucão, hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Hoje eu vou virar. Me deu um rato, tô botando pra fora. Fala pro som, hoje eu vou virar. Fala pro som, hoje eu vou virar. Fala pro som, hoje eu vou virar. Fala pro som. Solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só fica solteiro, joga a mão pra cima. Quem é do Paysandu, dá um grito bem alto aí. Só que mostra fé que o Paysandu vai ser campeão quarta-feira, joga pra cima aí. E bate na palma, bate na palma. Torcida do Paysandu, dá uma vaiana do rimo. E a torcida do Leão, bate na palma da mão. A torcida do Leão, bate na palma da mão. Eu quero ouvir a galera cantar bem alto. Assim, assim, assim, vai. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. De novo. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. E me dançando e me curtindo, solta a voz pra mim que eu quero ouvir ela. Você me perdeu, agora chora. Minha amiga, eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. E nosso amigo Alan da GDS, parabéns Alan, tô sabendo que tá na semifinal a GDS. Ele e o seu filho Araú. Bora bigodinho, Ceará do Croco, meu amigo Burra. E o meu parceiro Bebezinho Croco na retaguarda. E aí, Bebezinho? Vocês estão cantando, né? Idiota. Toma um chifre pra caralho, quer sentar na minha pirata. E agora? Idiota. Idiota. Gordo e Dinho Pressão, arregaçando tudo. Chifre pra caralho, quer sentar na minha pirata. Do jeito que você gosta. E aí, Bebezinho? Bebezinho Croco, tá na área. Ele falou que ele gosta da pessoa do animal. Quarta-feira pro Bonde, Boninho! até a final da Copa Verde. Quem bota fé que o Paysandu vai ser campeão, dá um grito aí. Quarta-feira vai ser assim, ó. Bora fazer a contagem que vai ser no ponte. Vai ser assim, ó. 30. É aniversário da Rose. Meu amigo Gleice dos Falinos. Meu amigo Redley Malugão. Ele e a sua esposa. Agora eu quero ver você. E aí, dona Valéria. Meu amigo Filé da TF. E aí, Moranguinho. Bora, Bruninho. Bora, Bruninho. Bora que o Fiel tá passando mal. Olha o que a galera fala quando o Dinho tá tocando. Olha o que a galera fala. Vem dançar, vem curtir, vem pra cá. Vem pro bombinho, vem. Bora, bora, bora, bora, bora, mais uma. Eu sei que tu tá querendo, eu sei que tu tá querendo. Só pra essa fada, vai, vai. Só tá me dando um mole porque eu tô de gol. Só passou de onda, ela já tá na minha cara. Ei, ei, Paulinho. Tá lembrando de você em cima de mim. Tudo certo? Já! Eles estão aqui, ó! Bora! Uma novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do Braga ninguém vai ficar parado. Esse é um passinho mais sensível. Olha o passinho, olha o passinho! Já! Tu lê! Passinho do Pipirinha. Tá acompanhado hoje esse moleque aí. Nossa amiga Adri Araújo! Particular do bagal. Olha, até o bagal já tem amiga particular, meu Deus do céu. Lupita Maravilha. Produções. A blogueira que tá estourada. Bora, Lupita. Bora, Lupita. Aqui, Adai. Só quem tem amigo corno. Aponta pra ele e faz um chifrinho assim, ó. Doente de amor, corno. Só sofre de amor que não conhece o gordudinho. Só sofre de amor que não conhece o gordudinho. Só sofre de amor que não conhece o gordudinho. Só sofre de amor que não conhece. Explode o baixão! Fortíssimo Júnior da Peneira! Amigo mais do Logos pro Shopping também, tá comigo? Um abraço, Júnior! Tá na hora de fazer gagueado, parceiro fiel! É bandido pra caralho! Bora, Ditinho! Bora, Ditinho! E aí, Cadu, como é que é? Bora, Renanzinho! Que doido aqui não! E o Pipirinha, ninguém segura ele agora! Vai, Pipirinha! Vai no gagueado! Vai, Pipirinha! Olha o costo, bora lá, ó. Mostra aí como é que faz o caqueado, o caqueado. Faz o caqueado, o caqueado, o caqueado. E aí, Rafaela da São Judas também tá comigo. Bora, maninho, detonando, detonando. Que o bagulho tá doido, tá doido, tá doido. Assim, ó, vai, vira, vai, deixa. Olha o pelado. Ela quer correr perigo. O pelado das meninas. Conhecida no Serrão. O homem que comanda até. Conhecida no Serrão. Chama um abraço, nosso amigo Rui Brito. Da GDG, o Matheus. Amigo Machado, segura Machado. Amigo Mike do Coqueiro também. Bora, Mike. Bora, vai, bora, vai. DJ Ale Produções, produzindo tendências. Suas melhores. Ela quer o seu mistério, ela quer o seu mistério. É o Piguet, é o Piguet, é o Piguet, é o Piguet, é o Piguet. Tu quer ou não quer? Você quer ou não quer? Vou te oferecer peru, duas setas e quis. Tu quer ou não quer? Você quer ou não quer? Vou te oferecer peru, duas setas e quis. E aí, DJ Bruno Moratizo? Nossa amiga Kathleen do Leque. E aí, Vavá Fantasminha. Esse é velha guarda. E aí, bicha Thiago? Olha a Tayla. Ui. Olha o croco. O Alfim colou, acontece, chegou. Só soca, senhora, vai sentada. Olha lá, o acontece. SBS na parada. Olha o Alan, tá ali o Alan, mil graus. Bora. E quem segura os malotes é o fiel. E nosso amigo Haroldinho. E aí, Haroldinho? Segura! O meu parceiro Adson, logo por chobe. E o meu grande amigo fortíssimo, Júnior da Pedreira. Ele também tá aqui, ó. Bora, Júnior, bora, Júnior. Segura assim, ó. E segura a Lupita agora, vai. Pinta maravilha. Olha o passinho do gordo coqueiro. Ele vai cortando. Vai. É muita onda. Yuri Eduardo, blogueiro também agora. 4K ele tem. Pega a visão. Bora, Diego Sanches. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha. Eve de Trava. Chama a novinha pra cá. Essa é blogueira também, essa de caçar. Caça do Hugo. Hoje, mulher. Ele é sua primeira dama. Hoje, mulher. A Baronesa Cosméticos. Se engravidar, a culpa é sua, mãe. Eita, caçador. Você me engravidou, pra mim tá tudo bem. Engravidou, Lupita? Vou tirar. DJ Lohan que tá tocando. Eu não quero nem saber se você tem namorado. E no nosso telão, o maior site de aposta. Olha o chute certo do telão aí, ó. Não explana pra ninguém, tu sabe que eu paga na hora. Bora, meu parceiro Nilson. Bora, André. Tá no telão, segura aí, ó. E aí, filé? Ô, vavá. A fantasminha. A minha saudade já tinha tomado. Meu amigo Iguatemi da TF. Mas isso eu vou passar. Vavá fantasminha do Croco. Mandou coragem pra dizer que não. Vê que ninguém parei o seu colchão. Eu lembro a primeira festa que o gordo tinha tocado no crocodilo. Lá no sol lá da praça. Tinha umas 30 pessoas. E o Vavá tava lá. Foi prestigiar a estreia do gordinho. De rocha. Nunca vou esquecer esse detalhe. Porra, minhas amigas, senhora! Quando o dia vai, Drive. A referência. E aí, Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Essa música é firme, ó. De quando respondi ao meu bem na mesma hora. As mulheres vão cantar, quer ver? Hoje eu só ouvi. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Fica com Deus. E de vez em quando dou uma. Vocês. Lembra a gente não. Elas estão cantando. Olha o Nil Chocolate. Lembra a gente no começo. Mabel, hoje vai ser sal em ti, não tem jeito. Tem muito nego afim da Mabel hoje aí. Eu acho que é o Alan que vai levar essa parada. Especialmente para todas as meninas que gostam de dançar. Dança, dança, dança, dança. E a como ela dança, a como ela faz o caquiado. Faz o caquiado, caquiado, caquiado. Bora, Boninho, olha o caquiado. Dança, dança, dança. Caquiado da menina, caquiado da menina, caquiado da menina. Olha o caquiado. Bora, Boninho, detonando, detonando. Bora, Boninho, detonando, detonando, detonando, detonando. Bora, detonando, detonando, detonando. Crocodilo do Ponte, é a final da Copa Verde e vamos estremecer o Ponte Show, vai ser assim, ó. E no nosso telão, o maior centro de compras do comércio, bota aí o Shopping João Alfredo no telão, neném, a nossa amiga dona Raquel, olha no telão, olha no telão, se liga aí, ó, e treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, bora, Boninho, vai botando, vai tremer, vai tremer, vai tremer, e treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, o bagulho tá doido aqui, toma, Boninho, toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão. Aqui, ó. Lá vem a nega, lá vem a nega, a nega. O nosso amigo Chiquinho, homem que deu um grau aí nas centrais já aqui no Pompilho. Já pro novo projeto. Vem a nega, a nega. Stop Music vem aí. E pode vir, tu vai vir, eu tô servindo. Tu vai vir. Momento, a Muse de do meu parceiro Kini Maués e a dona Josi Antunes. E tá chegando o Natal, o Réveillon, as vendas aquecidas. E você que vai comprar sua roupa de Natal e ano, coleção masculina e feminina, da marca do momento pra você. É a Muse no telão. Eu não tô perdoando, pode chamar as novinha, eu vou botar na fita. Olha os coisas na fita, olha os coisas na fita, tão aqui, tão aqui, tão aqui, tão aqui. E é desde quarta-feira, papai. Santorini, Santorini. Nos põe na fita do TF, nós nunca competei. Nós bebem pra carai, até amanhecer, nós bebem pra carai. O Bolacha já falou. Nós bebem pra carai. Desde quarta-feira eu tô fechado. No Crocodilo Prime, nós põe pra endoidar. Pode descer spawn, eu já trouxe um de pá. Quando o bagulho endoidar, vai rolar muita dentada. É Crocodilo Prime, nós põe na fita na parada. Quando o bagulho endoidar. É aniversário da Loura da Treta e os Fantasmiga vão assombrar o camarote. Assombrou, assombrou, assombrou. Então toma, toma, que o Celo tá cantando alto, moleque. É a GDG. que ele tá atacada hoje, mano. Olha o seu leque. Dia 30 na Via Show! Os garotos do Red! O aniversário dos garotos Red vai ser assim, ó! Alô, Armandinho! E detalhe: tudo personalizado, camisas. Hoje vai ser o bicho! São a minha equipe, faz a diversão! Vamos detonar! Os garotos do Red, do Guamá! Faz a festa pra galera, faz a festa pra galera! Os garotos do Red! O gigante. Faz a galera, faz a festa pra galera. A minha equipe, bota pra quebrar. Vem chegando, detonando. Nessa festa, a gigante. Garotos do Red, chupam lá. Pra cima, pra cima. Vamos agitar. Qual é a aparelhagem? Qual é a aparelhagem? Toca, DJ. Crocodilo, crocodilo, crocodilo. Ai, fala. Olha a GDS no telão. E tá na semifinal. Segura no telão. Marque Almeida fica só esperando. Uma hora tem esse encontro. Flamenguinho e GDS. Dia 30 é aniversário deles. E eles já mandaram avisar. É sem mimimi. Vai ser desse jeito, ó. Entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é amigo. Até vocês. Essa galera é uma tremenda panela. Bota o fé. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem... É o cabaré das tudo certo. Tudo faz parte da panelinha. E aí, e aí? Essa galera é uma tremenda panelinha. O que é que acontece, Leonardo? Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro do barbeiro. Chão. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. É muito puxa saco comendo na panelinha. Olha quem vem aí. Amigo DJ Cássio Mix, tá por ali também do fundão. E quem chegou aqui foi meu amigo Cássio Paladar. E já falou: eu vim curtir hoje o Gordinho. E o Pompilho tá daquele jeito. Climatizado, gente bonita. E hoje é aniversário das loiras da treta. E eu vou tocar isso aqui pra elas assim, ó. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vale chorar. E aí? Saiba que foi muito bom te conhecer. E agora a todo instante eu quero te ver. E aí, e aí? Felicidades. E amanhã é o do Alas. Mas a luz que sobrevoa esse nosso amor. Gostei de ver. Um segundo longe de você não tem valor. Ô, Babel. É pop, é guerra de fogo. Nessa canção venho te dizer que as loiras da treta são apaixonadas por você. É o novo fã-clube. Agora encontrei o amor, mas sozinha estou. amigo Giovanni Montenegro. Só não posso. Giovanni do Montenegro, vou levar. Junto com o produtor carioca. Eu vou baixar o som e eu quero ouvir, vai. Só as sinceras. O que eu faço, amor? Como me faz o que ficou? Sem você na minha vida. Vem e diz pra mim, vem onde você está. Agora já. Papai, já foi. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dói demais, dói demais. Nunca pensei que pudesse existir. Meu amigo Caio vai aí. Ele já tá aqui, ó. Você já! Não quis. Tudo. Ai, ai. Uma amiga que nunca furou olho da amiga. Aponta pra ela e oferece essa música pra ela. Já! Bole de aniversário do Vieira Design vai ser lá com o som do Hobby. Tá todo mundo convidado. Vieira Design. Quem se conhece? E tá chegando o aniversário dele. É dia 23 lá no Bole Bole. Lá no Mama! Dói. E aí? Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo. Ele já falou. Tudo que sinto por você. Tá todo mundo convidado. Ceará Patrick, você, o Arlen Rodrigo. O Carlinho do Cabaré. Eu me lembro. É, tudo certo, Cabaré aqui, ó. Aquele... Já estão aqui, ó. E o açaí do Arthur. Não, o melhor do Benguí. Logo, baby, eu me lembro de. Bruno, tô caidando que tá na cena, mano. Nosso... Vamos lá. Gosta do pirulito, né? Só te olhando. E aí? É ou não é? Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei. Pipirinha. Quantas vezes porém seu amor, mas você. Só filé. Qual foi? Oh, oh, oh, oh. E aí, bolacha? O tempo passou, eu vou Band. O Fiel. Quem é Fiel? Bora, Cadu. Como é que é? E a Raíssa Barros, a loja das patroas no telão aí, ó. Segura, Raíssa. Eita, que tá no telão do animal. Isso. Agora vai. Gordo e Dinho Pressão. Dinho Pressão e Gordo fazendo toda a galera dançar e vibrar numa só emoção. Onde se escondeu, amor? E o quê? Que eu pensei em ser eterno. Olha o Breno Brasil. E o que me resta? O famoso corpo de porco. Felipe Lopes. Versão Cidinho. Da Fumaça, o Gulho, o Breno, o Gabriel, dia 29, o empresário e o chocolate, fã da Riminha, vai ser o bicho. Amor, Doutora Josimar, Alexandre Mostarda e a Brisa, ele mesmo. Chamar e chorar. No meio da noite eu te ligo pra saber como estás. Se ainda pensa em mim, não deixou de me amar. Ninguém vai entender se eu contar essa história para alguém. Por isso sofro. Quero me arriscar, sei que não é certo, mas não quero te perder. Eu te amo. Deixo ele aqui, vou correndo encontrar você. Nosso amigo Motora Josimar e meu parceiro Léo Multimarcas tá na retaguarda. Yuri Massinho, o Massinho Seixas, empresário Dedê, o André, a primeira dama, o Adriano Alves e a sua senhora Emily, o Rai Farias e o Robson Rua aqui, ó. E o nosso amigo Hernani do Mar também traz um camarote. Só de boa. Bora, Hernani, segura o efeito. E o meu parceiro Igor, frente a frente com o animal. Canta, canta. Vai. E as tudo certo vão soltar a voz. Amava, né? Hoje o amor renasceu dentro do teu coração. Exatamente. Catherine do Leque. Ao teu lado agora eu sou feliz. E a Brindinha. Louco amor. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora, não sabes como sofrer. Bigodinho, Jefficinho, pra sua primeira dama. Agora ele encontrou essa cara à metade. Até a altura dessa desgraçada, o tamanho dele, olha. Meu amigo André disse: agora tá certo. E aí? Não é nada que essa desgraçada gostou, mano. Garotinha. Tá comandando a quadra 7 agora ela. Vou te levar comigo no meu coração. Ô, Bruninho, agora, Bruninho, agora, Bruninho, já, vai. Ai, ai, bora, Bruninho. O Bruninho, o Fantasminha e o Redley malucão, vai. E doida, e doida, e doida. E no nosso telão, bota no telão aí, Dedê. Segura aí, meu parceiro Nilson! Essa música aqui é muito firme, meu irmão! Solte a sua adrenalina! Você está com o DJ Gordo, DJ de opressão, energizando toda a galera! Crocodilo Pra! Pressão! E agora essa sequência aqui é o meu parceiro Felipe do Beijo, do Tempo do Bombá. E aí, Felipe do Beijo, você e a sua esposa, Dona Lu, um abraço pra você aqui, ó, do seu amigo Videgô. Júlio da S10. Todo dia de sonho com ela. Sonho toda noite com você. Acordo na esperança de te ver. Não entendo porque você me deixou. Se eu te entreguei, meu amor. Está. Estou aqui pra te pedir perdão. Não foi minha. Eve de trava. Te mago. Viu, meu parceiro burra? Me diga se ainda quer reviver a nossa história. Reinventar o nosso amor. Ceará do Grogo. Vivo sem você. É meu parceiro Chuim, moleque. O Chuim das pacas. Nasci pra você. Considerado. Amigo Rui Brito. E